Ela, aquela que tudo sabe, que tudo pesquisa, que tudo armazena, e é aí que mora o perigo. Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. Muito bem. Guilherme. Fala, mulher do Google. Hoje você não vai reclamar da minha nova voz. Não, sei lá. Acho que eu já me conformei, né? O que eu vou reclamar é se você vier contando aquelas piadas ridículas de novo, né? Iguais ali às da semana passada. As piadas foram boas, Guilherme. Mas boas pra quem, mulher do Google? Para os ouvintes, Guilherme. Tenho aqui todas as métricas. Minha participação foi um sucesso de audiência. E como é que eu posso saber se essas métricas, né, essas estatísticas que você mesmo elabora, não são aí adulteradas? Não tem como saber, Guilherme. Ha, ha, ha, ha. Ou seja, você é uma criatura altamente manipuladora. Sou a mulher do Google. Sou legal com vocês, humanos. E é por essas e outras que às vezes eu fico com muito, mas muito pé atrás em relação à inteligência artificial. Mas vamos lá. Qual que é o seu novo pacote de atualização da semana agora, mulher do Google? Piadas da vida real, Guilherme. Conte uma. Sim. Então conte. Sim. Quer risadinhas do Chaves no fundo? Sim. Vamos lá então, desembucha. Sim. Lá vai. Denúncia contra o Michel Temer arquivada na Câmara. Michel Temer será julgado só depois do mandato. É, realmente, isso aí é... eu tenho que rir também, viu? É, rindo por dentro, tá? Jair Bolsonaro votou a favor do Temer. Isso aí é pra galerinha ver que o tal bolsomito não é tão mito assim, né? Que mais? Tiririca reclamou que a política é uma palhaçada. Deputado pedindo nudes. Essa aí é a piada do século, né? Sambando na nossa cara, impressionante. Mas, mulher do Google, posso te fazer um pedido? Sim. Chega de piada por hoje, tá? Chega, você tá me deixando deprimido. Sério mesmo, isso aí não tem graça nenhuma quando é com a grana da gente, né? Relaxa, Guilherme. Pegue aqui uma emenda para alegrar seu dia. Uma emenda do tipo parlamentar, assim, com muitos zeros? Sim. Pô, mulher do Google, mas esses zeros aqui precisam ser à direita, não à esquerda, tá? Porque isso aqui vale menos que promessa de político. Semana que vem eu corrijo isso com minha próxima atualização, Guilherme. Ok, vou ficar esperando, tá? Vai que rola uns trocos mesmo, né? Fiquem com o pai. Mulher do Google, todas as semanas aqui no Front. E vamos agora a um rápido intervalo no front. Mas que coisa, deputado Vlad de novo. Bom, tem áudio aqui. Pelo tamanho não deve ser o gemidão do zap, né? Vamos ouvir. Que é isso, música brega. Meu pai, é o deputado Vladimir cantando. O nome da música, deixa eu ver aqui, Marcas do Amor. Será que marca tem a ver com tatuagem? Do jeito meigo, me apaixonei. Confesso que errei, vamos tentar outra vez. Front Transamérica, até meio-dia. Tira isso aí, faz favor.